Oi pessoal, boa noite. Eu vou deixar uns minutinhos, como sempre, para vocês puderem se manifestar, se está todo mundo vendo direitinho, se está todo mundo ouvindo, para então a gente começar de fato. Tudo ok? Ótimo. Então a gente está nesse momento, já nas últimas semanas, a gente está olhando um pouco o tema da roda da vida. Hoje, se eu não me engano, é o terceiro encontro que a gente trata disso. E é como se nas 2 semanas anteriores a gente tivesse dado uma olhada geral no tema das quatro nobres verdades, sendo que a gente deu um pouco mais de ênfase na primeira nobre verdade, né? A primeira nobre verdade é a verdade que vai falar da existência do sofrimento. Então, é muito importante a gente se dar conta disso, se dar conta da existência do sofrimento. Porque é como se a gente tivesse muita dificuldade para avançar se a gente não contemplasse esse tema da existência do sofrimento. E por que isso é assim? Porque dizendo desse modo parece alguma coisa muito dura, né? Alguma coisa até desconfortável para nós. Mas o que acontece é que quando a gente está preso, né, às experiências condicionadas do nosso próprio dia a dia, é assim mesmo que a gente se sente, né? A gente se sente desconfortável, a gente se sente incomodado. Alguma coisa que não está bem, e ao mesmo tempo a gente não consegue localizar aquilo. A gente não tem bem certeza de onde é que aquilo surge, para onde é que aquilo vai embora, né? Como é que aquela magia aparece? Mais adiante, a gente vai ver que não precisa ser assim. A gente já vou adiantando. Não precisa ser essa sensação aparentemente concreta. Mas, em verdade, é como que a gente acaba se sentindo, né? De modo geral. Agora, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente vai ver que, por incrível que pareça, isso é muito interessante, e foram as experiências de sofrimento, as experiências de algum nível de morte que a gente teve, não só de morte de pessoas próximas, né, de morrerem no nível físico, mas foram experiências de muito incômodo, de muita insatisfação, de muito desconforto, que foram, que provocaram em nós um nível de transformação interna. Foram essas experiências que a gente julga às vezes como ruins e como negativas. Na verdade, se não tivesse acontecido isso, a gente não teria tido impulso para ir adiante, né? Por que isso é assim, né? Porque vocês observem, a gente tem muita dificuldade de fazer prática quando está tudo simplesmente bem. Por exemplo, é muito improvável que alguém que vai inventar de fazer, vai inventar de ir para uma lua de mel, vamos supor, é muito difícil que a pessoa vá inventar no meio da lua de mel da pessoa de fazer prática, fazer um puja, de querer fazer uma meditação, um roteiro do Prajnaparamita, alguma coisa assim, né? Algum tipo de perturbação até a gente pensar que a pessoa vai fazer isso. Só que quando aquilo que parecia eterno, né? Encontro assim, de vidas passadas, né? Aquilo começa a desabar, é como se imediatamente a gente corresse para tomar algum remédio. Como se a gente quisesse uma aspirina para o samsara. Então, aqueles que não têm muita sorte ou não têm uma condição kármica que impulsione nesse sentido, às vezes a pessoa vai buscar refúgio na indústria farmacêutica, em algum tipo de estabilizante, algum tipo de droga que vá deixar a pessoa um pouco anestesiada por um tempo, sem chegar a lugar nenhum, né? Agora, para outras pessoas, eu acho que, não todos os casos, mas em muitos casos daqueles que se aproximam do Dharma, por exemplo, é esse momento que isso acontece, né? É um momento que alguma coisa nos pega de algum jeito e a gente então procura entender melhor o que estava acontecendo, né? Então, para nós, seres humanos, isso é uma vantagem muito grande da gente, porque as nossas alegrias, elas não duram muito. Porque isso nos deixaria sem tempo para fazer prática, que é o que acontece, por exemplo, com o reino dos deuses, né? Eles não têm muitas condições que possam impulsionar eles a fazer práticas, porque está tudo muito bem, eles também não estão muito interessados em parar o que eles estão fazendo para entrar em retiro ou alguma coisa assim, né? E por outro lado, as nossas condições, elas também não são absurdamente aflitivas, né? A ponto de parecer que elas duram uma eternidade, como às vezes é o que acontece com os seres dos infernos, né? Uma sensação aflitiva eterna que eles têm. A gente não tem isso, a gente tem altos e baixos, né? Com muita frequência a gente tem altos e baixos. E se a gente puder aproveitar essa condição de altos e baixos, né? Ou seja, não estar tá fixado nenhum dos extremos, né? De jeito nenhum, a gente consegue então transcender essa experiência condicionada e atingir a liberação. Agora, dentro do budismo, o ponto mais importante nessa primeira abordagem da roda da vida, das quatro novas verdades, é a gente abandonar a sensação que a gente tem de uma aparente condenação pelo que acontece nas nossas vidas. A gente tem uma sensação, às vezes, a gente pode ficar, quando sucessivas coisas acontecem com nós e nos pegam, a gente pode ter a sensação de condenação, né? Isso é alguma coisa que eu fiz uma vida passada, ou alguma coisa que eu não sei bem de onde é que veio, mas parece que veio de cima para baixo. Ou então a gente pode simplesmente começar a procurar um culpado do que acontece com a gente. Ou então a gente procura também um referencial externo para tentar balizar aquilo que a gente está vivendo, né? Como se a gente sempre buscasse correr para fora, né? E sem se dar conta de que, na verdade, a gente construiu aquilo de algum modo. A gente está sustentando aquilo. Então é muito importante a gente se dar conta disso. Ou seja, a gente não é nem um pouco passivo na realidade, na nossa vida, né? A gente é completamente ativo. Agora, se a gente tem um olhar ingênuo, isso pode parecer uma notícia muito ruim, muito horrível. Do tipo assim, seria muito mais fácil a gente encontrar alguém que fez essa tragédia, que fez isso acontecer, e a gente até lá tirar satisfação com a pessoa, a gente ir simplesmente tentar deletar a pessoa, apertar um botão e mandar embora, né? Tá tudo resolvido. E é muito fácil também a gente se sentir um pouco como acontece com os jovens, né? Que é uma sensação assim de uma ingenuidade bem grande. Sentido assim, a gente quer uma liberdade, a gente quer uma autonomia, uma independência, mas a gente pode ficar esperando uma mesada dos pais. A gente pode ficar esperando que os pais nos ajudem a comprar isso, a financiar aquilo outro. Ou então a gente pode ter uma aparência de ter uma autonomia, uma independência completa e final de semana leva trouxinha de roupa suja para mamãe. Lá vai passar. Eu também não estou dizendo que a gente não deve pedir ajuda para os pais, né? As coisas elas são bem complicadas. E maravilhoso se tiver ajuda. Mas o que acontece é que nem sempre essas relações elas se estabelecem de uma maneira saudável. Porque é muito difícil não só a gente crescer, mas a gente de fato conseguir tomar a rédea completa dos nossos atos, né? A gente conseguir se sentir responsável com aquilo que acontece. Então, por exemplo, enquanto o exemplo do jovem, né? Enquanto ele estiver submetido ao dinheiro, à sustentação dos pais, é muito natural que ele vai ter que fazer certas coisas do jeito que os pais dizem para fazer, do jeito que os pais orientam. Isso é natural, porque, enfim, é uma relação de troca que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se ele está na casa dos pais ou ele está uma coisa próxima disso, é muito provável que ele vai ter que respeitar a dinâmica da casa, a altura do som que ele vai ter que estar tá ouvindo, o horário das refeições, assim por diante, né? E aí ele quer sair, mas ele fica na dúvida, porque ele não vai mais ter esse conforto. Mas se ele fica, ele tem que obedecer. Então é muito difícil sair. É difícil. A gente tem medo de abandonar muitos confortos, muitas seguranças. A gente não quer abandonar isso. Então é como se a gente tivesse uma dificuldade quase que de cortar um cordão umbilical, assim. Isso pode levar um tempo grande. Claro, sair da casa do pai aqui, como esse exemplo, é uma coisa metafórica, né? Porque o que acontece, na verdade, o que a segunda nobre verdade vai introduzir é o fato de a gente abandonar a sensação de que tem alguma coisa externa que vai nos salvar. Porque ela vai apresentar uma causa para isso. Só que a gente demora para se dar conta disso. A gente pode também tentar encontrar um mestre, um caminho espiritual e pensar que, bom, enfim, agora é a salvação. O guru, o lama, é a fonte da salvação da pessoa. Só que se a pessoa não cuidar, ela simplesmente transfere todos os papéis que ela atuava na vida, na família, no trabalho, com os amigos, e ela transfere tudo para dentro do caminho espiritual. E ela deposita uma carga de esperança, uma carga de uma confiança, mas no sentido de uma fé cega, que é o guru que vai resolver tudo. Então, é como se fosse mais do mesmo. A pessoa não cortou o cordão umbilical. E não só isso, como se a pessoa não cuidar, aquilo pode realmente complicar a vida dela. Então, é como se a pessoa pegasse os padrões que ela possa ter de sucesso, de bom filho, de provedor, de bom isso, bom aquilo. A pessoa pode pegar tudo aquilo e acoplar dentro do Dharma. Então, é interessante olhar para a segunda nova verdade nesse sentido, no sentido de que a segunda nova verdade ela vai falar para a gente cortar esse cordão umbilical, para a gente deixar de ser criança ingênua e olhar profundamente no sentido de tomar as rédeas do que acontece com a gente e encarar isso de frente. Então, isso significa da gente deixar de ser ingênuo, deixar de esperar que alguma coisa externa vai acontecer com a gente, então as coisas vão se resolver, como se não dissesse respeito a nós mesmos, né? A primeira nova verdade ela vai falar um pouco sobre a experiência do sofrimento, a experiência de confusão, mas a gente pode olhar para isso e buscar alguma coisa externa, sem de fato olhar profundamente para aquilo, né? Então isso significa o quê? A segunda nova verdade significa que a gente vai ter que parar e olhar para dentro. Isso não é muito fácil. A gente tem muitas resistências para realmente conseguir parar e olhar para dentro. A gente tem muitos mecanismos de defesa que nos impedem de olhar e ver as coisas como elas são. E tem muitas coisas que a gente não quer nem sequer imaginar como é que elas possam ser de maneira verdadeira. A gente não quer imaginar que elas possam ser diferentes do modo que a gente está vendo hoje, né? Então, a primeira nova verdade, ela vai apontar as nossas estruturas kármicas. Mas a sensação que pode surgir de nós, de uma liberdade, no sentido condicionado, é muito limitada. Uma liberdade da pessoa olhar para o karma. Não tem liberdade quase que nenhuma. Agora, o Buda, ele vai dizer. Que as experiências de sofrimento que a gente passa, né, os períodos de desnatividade, novamente, os pensamentos compulsivos que vão povoar a nossa meditação, todos eles têm uma causa, né, eles são construídos. Mas eles não são construídos por alguém, por um Deus, por uma ex-esposa, por um chefe, por um guarda de trânsito. Então, se a gente for olhar assim, isso é culpa do governo, isso é culpa do capitalismo, né? A gente olhar com cuidado, são experiências que a gente constrói com a nossa própria mente. E a gente pode ultrapassar a fixação a essas experiências e tentar reconstruir isso de um. Então, o budismo, especialmente se vocês olharem com cuidado a maneira como o Lama introduz, é super otimista, no sentido da gente de fato olhar para a possibilidade de construir as relações, construir terra pura, poder olhar a mente de outros lugares, né, em outros conteúdos. Porque o que a segunda nova verdade introduz é o fato de que aquilo é construído. Não é imutável, não é eterno, não está gravado a ferro e fogo. Passado, hoje, se a gente não cuidar, elas são quase que vagas lembranças, né? Do mesmo modo, não tem por que ser diferente com as coisas que a gente está vivendo hoje. Eu, tipo assim, ah, tudo bem, aquilo que eu passei podia ser menos, mas hoje é mais. Não. Então, se a gente vai com cuidado, essa segunda, na verdade, ela vai dizer respeito à artificialidade daquilo que a gente está vivendo. A gente devia ter coragem para reconhecer isso. Reconhecer que talvez a gente não seja quem a gente pensa que é. Mais ou menos isso, né? Então, esse texto que a gente está olhando é um texto, especialmente esse, um texto que foi um ensinamento do Lama aqui em Recife, é muito interessante, né? Contemplando o tema das quatro novas verdades. É muito profundo, ali, a gente tinha que olhar com muito cuidado, porque o Lama, ele exemplifica muito, com exemplos muito práticos. Ele não vai entrar nesse momento de um nível mais sofisticado, de haver, de separação de sujeito, objeto, uma coisa que a gente vai ver mais adiante, mas ele olha aquilo como que aquilo impacta a nossa vida, né? Então, isso está diretamente ligado a uma quebra de uma ingenuidade nossa com relação à vida, né? Com relação à nossa própria prática, né? Para a gente incessantemente depositar nossas esperanças em coisas externas que se dissolvem na nossa frente e a gente não sabe o que fazer. E a gente não só vê essas coisas se dissolvendo, como quando olha para as causas, a gente também procura causas externas. Então, nesse sentido, de um pouco como os jovens, né? Que vão depositando em coisas externas, mas nunca têm coragem de olhar profundamente para aquilo e encarar as coisas. Não conseguem cortar esse negócio. Então, a gente vai ter que olhar para isso, né? Mas para a gente olhar, a gente precisa tirar o peso disso, porque senão parece que é impossível, né? Senão parece que é muito duro. Então, por exemplo, no texto, tem trechos assim que eu achei super interessante a gente contemplar, né? Por exemplo, o Lama vai dizer um certo momento, né, que o fato, por exemplo, a gente ser torcedor de um time de futebol, de alguma coisa, é uma artificialidade que é fácil de ver. Porque parece que não é tão pesado, né? A menos que a pessoa seja presidente de uma torcida organizada. Aquilo parece que é um pouco mais fácil. Mas também o fato de que a gente se conecta, ó, ficar junto de uma determinada pessoa, a gente escolhe uma profissão, uma forma de trabalho, ou a gente está conectado à nossa casa, à essa cidade, é evidente que foi uma escolha. Então, é evidente também que isso são tipos de artificialidades, né, que vão se contrapondo umas às outras, né? Agora, na dependência dessas artificialidades todas, das nossas conexões, a gente vai encontrar o que é a nossa própria identidade, a fragilidade dela, a artificialidade da nossa identidade, a artificialidade da nossa profissão, como que ela muda, né? Ou seja, como que a gente constrói a nós mesmos para nós mesmos. Não é nem assim. Que autoimagem que a gente esperaria que o outro tivesse da gente, mas é que a gente constrói para nós mesmos. E a partir daí a gente começa um processo um pouco paranoico de tentar ver se o outro, ao invés de estar olhando para nós, ele está olhando para essa autoimagem que a gente também está no plano sutil. Uma coisa totalmente artificial. Então a gente tem montes de coisas que a gente sustenta, né? Porque tudo aquilo que de um certo modo a gente se encontra ligado, a gente tem que ficar sustentando, né? Senão desaba. Só que isso não é sustentável por muito tempo. Isso é muito frágil. Esse é um ponto muito fundamental, especialmente porque ele nos ajuda a liberar qualquer sentimento de culpa que pode surgir em nós, pelos nossos automatismos, né? Então, é muito importante uma frase que o Laman diz, não nesse texto, em outro, né? Quando ele vai afirmar que os sofrimentos que a gente sofre, eles não são nossos. Mas eles estão nas identidades, né, dos javalis. Tentar parar um pouquinho, distanciar. Quem é que está sofrendo, né? Qual é o javali que está passando mal agora? Então, quando a gente diz que os ensinamentos, quando a gente diz nos ensinamentos, né, existe uma causa, né? Ocupam demais racionalmente, mas se vocês forem procurar nos textos antigos, vocês vão dizer que nosso sofrimento ele está na dependência desses vínculos, né? As causas do sofrimento são esses vínculos que a gente tem de ficar sustentando esses vínculos os vínculos das identidades, das facilidades. Então, por exemplo, não é aquilo que a gente está se descrevendo agora, nesse momento, menos 2014, por exemplo. É fácil provar que a gente não é isso. Por quê? Porque no passado a gente não é, talvez nem suspeitasse que a gente pudesse ser como a gente está agora, né? Só que no passado a gente não só meio que cegamente que a gente era uma outra coisa, que hoje se esfarelou. A gente acreditava tão fortemente naquela época como hoje a gente também acredita do jeito que a gente é aquilo que a gente pensa que é. Mesma coisa. Então isso a gente vai chamar de javali. Essa artificialidade que parece que é sólida, que é totalmente construída. Só que o que acontece, esse processo ele ganha uma amplidão tão grande que ele acaba que domina a nossa vida. Porque ele vai dar origem, então, ao segundo animal. E esse sim ele vai reger as nossas ações, ele vai reger os nossos impulsos, ele vai reger o nosso movimento, que é o galo. O javali dá origem ao galo. Ou seja, o javali, as nossas identidades, todas elas um pouco fechadas, né, e ao mesmo tempo artificiais, elas precisam se sustentar. Não basta ter uma identidade, tem que se sustentar. Então é a conexão direta. Galo. Então, no nosso cotidiano, tudo aquilo que a gente faz é o galo. O galo que está fazendo aquilo. Então, os advogados vão advogar, os dentistas cuidam dos dentes, os médicos cuidam das doenças, os professores ensinam, por aí vai. Cada um com o seu galo para fazer aquilo acontecer, né? Senão não funciona. Identidade desaba. Então, a gente vai ver que é o galo ele é derivado do javali. Agora, que vai derivar do galo também, o que surge junto do galo do javali, tem a cobra. Então a cobra é como se fosse o nosso desconforto, o nosso conflito. Às vezes é um sim e fica com raiva, ele se embrabece, ele literalmente cansa. Então vem a frustração disso tudo, né? Isso é a cobra. Só que o que acontece, e isso é interessante de olhar, quando essas identidades surge a raiva, a cobra, ela vai mudar a cara do javali. É um outro javali que surge naquele momento. Surge um javali raivoso que vai dizer, não, agora não tem mais jeito, eu não admito mais isso. A pessoa muda na hora, né? Eu comando, né? Aí um outro javali. Então, por um dia a pessoa cansa. E ela muda de ideia, ela muda de opinião, ela muda de posição perante alguma coisa e diz, não, agora chega. Bora, não aguento mais. Aqui terminou, não tem como. Mudar de assunto. Então surge uma outra identidade, surge um outro javali. Né? Então tem uma ardência interna que cutuca a pessoa mesmo. Né? Então esse é o efeito da cobra. Agora o que é interessante olhar. É muito importante a gente tentar encontrar a virtualidade desse processo. O fato de que isso não tem essa solidez toda. Só que a gente se constrói assim, né? A gente se prende nisso. Então, essa prisão, esse mecanismo de aflição, ele é construído. Essa é a segunda verdade. Ela já é super animadora, né? A primeira não é muito, na existência do sonhando. Mas a segunda já é. Ela relata que aquilo é construído. Se a gente tiver coragem de parar e olhar as coisas como elas são, nossa prática de meditação é muito interessante. Vocês olhem assim, vão ter os ensinamentos que vão nos ensinar a botar os pensamentos para o lado, a esvaziar a mente, focar no, simplesmente numa coisa, uma coisa clara, luminosidade, uma coisa aberta que não tem nada. E a pessoa ela vai criando assim uma sensação de pureza ali dentro, né? E todos os venenos da mente que surgem, os pensamentos, aquilo tudo parece que perturba, né? Então, isso não é a prática ainda. A prática ela só vai começar de fato a proporcionar transformação quando a gente tomar a mente como caminho, tomar os pensamentos e as negatividades como o próprio caminho da prática. A pessoa descobre que, enquanto ela não se permitir olhar para aquilo verdadeiramente, aquilo sempre vai ficar escondido embaixo de algum tapete, para que tão pronto a pessoa se levanta da almofada, bote o sapato, sai da porta para fora, aquilo parece que ressurge das trevas, né? O lado negro da mente da pessoa, né? Então fica essa sensação. Mas a gente olhando para essa artificialidade e para essa descoberta, né, ou para essa constatação da primeira nova verdade, a gente não tem nada mais para fazer se não sentar no meio disso. Porque toda tentativa que a gente fizer de sentar e se afastar disso não vai dar certo. É uma ingenuidade como de alguém que não quer olhar as coisas como elas são. Agora, dizendo isso, não quer dizer que as coisas são horríveis. As coisas elas são artificiais. Mas o que dá força para elas serem horríveis é a nossa incapacidade de olhar para elas. Porque no exato momento que a gente tomar coragem e olhar para as coisas como elas são, elas vão se mostrar artificiais como elas são. Mas porque a gente não se permite olhar de verdade, né? Não se permite encarar elas e ter desenvolver uma serenidade diante delas, elas sempre parece que nos ameaçam. Então isso nunca acontece, né? É importante olhar isso, olhar a importância de olhar a construção desse processo. Como que isso nos pega, né? Super importante de ver esse processo. Então a meditação, ela não é alguma coisa que a gente faz em paralelo a isso, mas ela é apenas o processo no qual a gente vai andar melhor dentro disso. Não tem dois lugares que a pessoa anda, um lugar puro, iluminado e um lugar horrível, sujo, né? Porque as duas coisas não se comunicam. Só tem um lugar. É esse. Então a pessoa senta com toda a negatividade, a pessoa senta com toda a confusão, ela senta com tudo isso, não rejeita nada. Mas ela vai pegar em meio a isso, ela vai, em primeiro lugar, acalmar. Então, como a professora Lamora estava lembrando agora, primeira coisa, a pessoa relaxa. Se não tem duas coisas para fazer, então ela relaxa. Quando ela relaxa, ela encontra um equilíbrio. Então, o equilíbrio ou a estabilidade vem do relaxamento. Se a pessoa tentar desenvolver uma estabilidade pela força, ela não consegue. Ela precisa, em primeiro lugar, do relaxamento. Ela vai relaxar. Ela relaxou, a estabilidade surge como uma decorrência natural de estar sustentando menos coisas. Então, isso é profundo. O fato de que a estabilidade vem pelo fato de que a gente desiste de ficar sustentando as coisas. Aí a estabilidade vem. Enquanto que no samsara, a sensação de estabilidade, ela parece que surge do controle, né? Ou seja, quanto mais eu consigo controlar as coisas, mais eu consigo manipular as coisas, parece que mais sensação de estabilidade eu tenho. Isso é super frágil. Porque o primeiro parafuso que saltar fora, aquilo tudo desanda. É como um castelo de cartas. Primeiro ventinho que sopra, aquilo tudo desaba. Então é uma estabilidade muito artificial. A estabilidade que surge do relaxamento é muito mais profunda. E uma vez que a pessoa relaxou, encontrou estabilidade, vai vir então clareza. Vai surgir uma clareza de como é que as coisas são, como olhar melhor para elas, né? Então isso vem assim. Então é muito importante a gente não achar que tem alguma coisa errada porque surgem raivas ou porque surgem desconfortos ou porque surgem pensamentos agoniantes no meio da prática. Esse é o terreno da prática, não tem outro terreno, né? Seria uma ingenuidade da nossa parte achar que a gente precisa não sentir isso, né? Ou a gente achar que Isso é alguma coisa que está dando errado na nossa prática, né? A gente não criar uma identidade puritana no meio disso tudo, né? Bem importante. Isso vai conectar com o tema que a gente vai ver na semana que vem, que é o tema da terceira nova verdade, né? Que é super profundo também, que vai dizer respeito ao fato de que tem a possibilidade real disso ser ultrapassado. Que é a verdade. Por todas as situações que a gente se esquece da porque é ela que vai, ela é como se fosse um amadurecimento da primeira e da segunda nova verdade. Por isso que a gente está olhando com isso para esses temas com bastante calma. A gente poder de fato olhar para essas experiências, olhar para a ingenuidade de depositar a esperança em alguma coisa externa, a ingenuidade também de não querer olhar, de querer se enganar, de conseguir gerar um relaxamento, uma estabilidade para poder ultrapassar isso. Aí olhar com profundidade para a segunda nova verdade, que enfim, que é como é que essa confusão toda foi construída, né? E ela não só foi construída no sentido da gente imaginar que isso foi construído no passado, mas da gente ver isso perpetuando pelo nosso movimento do galo, que está sustentando isso agora, né? E assim essas coisas se encadeiam. É muito comum também a gente olhar para a segunda nova verdade e estudar os 12 elos, por exemplo. Então, dentro do livro da Roda da Vida, né, Lucidez como Caminho, o que vai surgir dentro da segunda nobre verdade ali no texto são os 12 elos, ou seja, a base do engano de a gente achar que as coisas são externas e da gente incessantemente depositar as nossas esperanças e o nosso movimento dessa forma está ligado à vida, à nossa cegueira. E daí a gente gera marcas a partir disso, toda essa confusão. Eu não quis entrar nisso agora. Justamente porque olhar com muita calma primeiro para esse tema, do jeito que a gente está olhando, aparentemente mais denso, mais externo, para depois ir se utilizando, e também porque tem muitas pessoas que estão chegando, olhando isso pela primeira vez, né? Então a gente deixar esses registros para ir olhando com calma. Então, eu acho que é isso. Vou deixar um tempo para vocês comentarem alguma coisa, né? Sempre surgem questões bem interessantes para eu também poder comentar e a gente se conversando, né? Então vamos lá. A Kátia levantou uma pergunta que é assim. Voltou agora. Durante a prática, se eu percebo que me arrasto pelos pensamentos seguidamente, às vezes eu desisto de ficar sentado. Devo tentar outra hora ou persistir? Ou usar alguns artifícios para focar a mente em algum aspecto do Dharma, como o roteiro dos 21 itens? Então, isso é um ponto interessante. Por exemplo, se a mente ela está instável e a gente persiste, é porque a gente está com uma sensação de fazer esforço. Se a gente faz esforço numa hora dessas, as coisas só pioram. Então, o maior desafio quando a pessoa se percebe uma tensão mesmo é relaxar. Só pode fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes, sentir um relaxamento no próprio corpo, sentir a energia equilibrando e tentar cada vez mais relaxar. A gente, às vezes, na prática de chamada, fica com a sensação de que a estabilidade ela vem por um esforço no foco. Mas é justamente o contrário. A estabilidade vem porque surge um relaxamento. A estabilidade vem por dentro do relaxamento. Às vezes, é uma questão também da gente olhar, por exemplo, para o ponto da motivação. Se a gente está com uma base de metta-bhavana, por exemplo, de compaixão, de aspirar o benefício dos seres. Fica tudo mais fácil. Porque a gente não está tenso, a gente não está buscando nenhum objetivo dos seis reinos, né? Quando a gente está numa paisagem ampla dessas, então a tensão ela naturalmente se dissolve. Mas sempre que a gente estiver, mesmo meditando em algum dos seis reinos, a tensão vai surgir, né? Porque dentro do próprio roteiro de 21 itens, o primeiro item é a motivação. Para a gente já fazer as práticas seguintes dentro de um ambiente muito mais amplo de compaixão, naturalmente a tensão diminui também. Então são quase que artifícios que a gente vai usando, né? Mas que enfim são a maneira como a prática aos poucos deve ser praticada, né? Então a gente tenta um pouco disso. Eu vou enviar para ti depois um roteiro para a gente conversando sobre fazer isso também, né? Estou preparando aqui. Aí o Ravi fez uma pergunta meio cabeluda, assim, né? Ele pergunta aqui, a gente sempre se refere ao samsara como uma confusão. Mas se o samsara ele é uma espécie de projeção da natureza primordial, e a natureza primordial só é completa com o samsara. Como é que se explica essa confusão? Como é que se explica a perfeição da imperfeição? Mais ou menos isso, né? A pureza da impureza. É que essa questão ela só é colocada dentro da mente dual. Na mente primordial, essa questão não existe. Isso é explicado dentro dos 12 elos, né? O primeiro dos 12 elos, ou seja, como que da natureza primordial surge a avidya, surge a sensação de dualidade. Então é melhor olhar o samsara não como alguma coisa sólida e externa, mas olhar como a avidya. Ou seja, sempre que qualquer situação haver uma cegueira, da gente não reconhecer aquilo inseparável da nossa mente, então surge o samsara. Mas no exato momento que eu reconheço aquilo inseparável da minha mente não como um pensamento, ah, isso é inseparável da minha mente, mas a nível de visão, como se aquilo acontecesse por dentro dos olhos, como o roteiro do Prajna Paramita vai nos levar a ver, então samsara se extingue. Então é melhor não olhar o samsara como alguma coisa sólida externa do passado, mas olhar para o samsara como alguma coisa muito sutil. Aqui no caso, olhar como a sensação de dualidade que surge, né? Então, melhor olhar assim, a gente consegue fugir dessa noção do samsara, alguma coisa contra a natureza primordial do outro lado. Não tem isso. É uma questão de visão. Se a gente relaxa e tenha sabedoria na visão, aquilo desaparece. Aí a Gislaine disse assim, que é preciso ter abertura, inclusive, de reconhecimento dos nossos percalços e não nos julgar com os mesmos olhos do samsara, né? Olhar para dentro é também olhar com compaixão para nós mesmos. É, com certeza. Com certeza. Olhar com o olho do samsara para nós é horrível. Porque é o jeito que a gente sempre se apresenta, né? A gente. Isso o Lama, ele fala, né? Por exemplo, a gente vai começar a fazer a prática de Metta Bhavana, por exemplo. A gente nunca diz assim para nós mesmos, né? Que eu seja feliz. A gente sempre diz assim, bom. Que eu consiga terminar de pagar a prestação, que eu consiga passar no concurso, que eu consiga, depois que eu terminar de pagar isso, eu conseguir tirar umas férias e ir para tal lugar. A gente nunca tem um olhar elevado para a gente, de conseguir olhar para a gente fora das aspirações das bodas dos seis reinos, né? Então, se a gente olha para dentro, a gente vai reconhecer que são olhares artificiais e limitantes que a gente tem. Por isso que fazer Metta Bhavana para nós mesmos é super positivo. Ajuda a tirar esse peso, né, nas nossas identidades, né? Não só isso, como tira também o peso da sensação de ter um eu fazendo aquilo, de um eu que fez aquilo, e a pessoa reconhece por um distanciamento. De que aquilo é a operação daquela paisagem. Então, naturalmente, dentro daquela paisagem de competição, não tinha nenhum outro tipo de causalidade que pudesse acontecer, senão aquele de competir, de tentar passar por cima do outro, esgoelar o outro, quebrar o pescoço do outro, então chegar lá. Mas é assim, qualquer pessoa naquela paisagem tem esses impulsos. As pessoas vão ter graus de liberdade diferentes diante desses impulsos. Mas o que surge quando você está preso naquilo é isso. Então a gente fazer Metta Bhavana para nós mesmos ajuda a trocar esses referenciais. Isso é super importante para a gente fazer. Então tá, pessoal. Eu acho que por hoje é isso. A gente se despede aqui. E na próxima terça-feira a gente vai ter então esse encontro que a gente vai olhar para a terceira e quarta na verdade, né? A base que a gente vai usar são os mesmos textos, né? Esses dois textos do Lama que eu enviei para você. Ele serve como material de contemplação para essa atividade da próxima semana, né? Então até lá. Um abraço bem grande. Até a próxima.